Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Evangelho de Natal espírita, né? Não é, como a gente tem falado aí, não é o Evangelho de Natal da AME. É o Evangelho de Natal na AME, né? A AME está cedendo espaço para nós, do nosso movimento, se reunir nessa data natalícia. É, lembrando que o aniversariante é Jesus. É para isso que a gente se reúne, para lembrar que o aniversariante é Jesus. Calor humano tem bastante, pelo menos calor tem, vocês já viram, né? Agora, o pessoal das outras casas pode ir começando a pensar e a gente fazer em outro lugar também o Evangelho de Natal, não precisa ser só aqui, né? Um lugar que tem ar-condicionado, caiba assim umas 500, 600 pessoas, sossegado, a gente vai lá e faz lá também, não tem problema não. Nós estamos querendo fazer lá fora também, mas ó, você viu? A minha mediunidade está afiada, eu falei, não faz que vai chover, olha lá, já começou. Que era para ser lá no pátio. Mas vamos cantar. Creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Mensageiro do amor, dentro em mim não há abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, e então cantaremos aleluia. Aleluia, Obrigado, obrigado. Eu ia tossir. Mas eu precisei ficar quieto. Aí os outros perceberam e continuaram cantando, ainda bem. É melhor parar do que tossir. Vamos agradecer também a presença da Rádio Vivência Espírita, que nós estamos transmitindo direto, online, aí, pela Rádio Vivência Espírita, e também no Facebook Live, também ao vivo. Então, saudamos aí os nossos... O pessoal aí da internet, né, o pessoal que está ligadinho no Vivência Espírita, tanto no Facebook como também na rádio online. Agradecemos também o nosso irmão Ari Rangel, que veio lá de Taubaté, né, o nosso médio Ari Rangel, da cidade de Taubaté. Quase todos os anos ele vem aqui e está aqui, não precisa... Obrigado por eles, porque eles estão psicografando já, tá bom? A Lindalva também, da casa da Marcela, se propôs a ficar ali um pouquinho para ver se recebe alguma intuição, para receber alguma mensagem aí dos nossos irmãos espirituais que estão aqui. Agradecemos também a Pati, que está fotografando ali para a gente, a Pati New, está fazendo as fotos. Então a gente agradece a ela por ter vindo aqui nos prestigiar também, aqui no nosso Evangelho de Natal. Vamos cantar um solo, senhor Rodolfo? Vamos? Eu estou achando que esse microfone está meio baixo, deixa eu dar uma olhadinha nele aí, se qualquer coisa a gente troca. Hoje no nosso programa, quem ouviu, no nosso programa Vivência Espírita, das 8 às 10, na Rádio Piratininga, quem ouviu deve ter achado interessante o tema que nós colocamos, que foi: quando é que Jesus nasceu na sua vida? Né? E parece fácil, né? Começa a pensar aí, a ver se é fácil. Quando Jesus nasceu na vida da gente mesmo. Porque muitas vezes a gente começa a analisar e descobre que ele não nasceu ainda. Pode ser que nós sejamos cristãos, né? Seguimos a doutrina cristã desde que nascemos, às vezes fomos católicos, batizados, evangélicos, criados dentro da religião, né? Dentro da doutrina cristã, mas não, Jesus não nasceu para a gente ainda. Parecia fácil, mas foi muito difícil. Até para nós responder isso aí é muito difícil. Você estava ouvindo, Fernando, na hora que eu falei de você? Você acha que eu estava certo? Né? Porque eu arrisquei, porque nós estamos escrevendo o livro da Casa da Marcela, que é contando como que essa turma de jovens da Casa da Marcela atua no plano espiritual. Então, estamos bem adiantados, próximo para terminar. Se Deus quiser, no começo do ano que vem, a gente lança o livro aí da Casa da Marcela, que mostra todo o trabalho dos jovens aí no plano espiritual, mostrando crianças, mostrando quem foi a Marcela. Aí eu tive a oportunidade de abordar algumas encarnações da Marcela e a Fernanda, que é a mãe dela nessa encarnação, conviveu com ela em outras, né? E hoje eu estava arriscando, eu falei, se a Fernanda fosse falar quando Jesus nasceu na vida dela, talvez tenha sido 2 meses depois que a filha dela, a Marcela, desencarnou com 14 anos de idade. Né? Com 14 anos de idade a Marcela desencarnou. E 2 meses depois, a Marcela já estava abordando a mãe e ela... estava trabalhando, a Marcela apareceu na frente dela, fez ela pegar na caneta e, por escrita, por psicografia direta, ela escreveu: "Mamãe, estou bem." Falei, eu acho que Jesus nasceu para Fernanda naquele dia ali, que ela teve certeza realmente que o outro lado da vida existe de verdade, que ela já sabia disso, mas parece que é uma confirmação para mostrar o quão importante o universo, quão importante a gente estar ligado em Jesus e deixar ele nascer nos nossos corações. Mas para homenagear Jesus, primeiro a gente homenageia a Maria. E é a Maria que a gente quer homenagear através dessa música aqui agora. abençoar estas terras morenas, seus filhos, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, alaiá, alaiá. Vamos cantar uma música de Natal aí? Não, vamos cantar. Daqui a pouco a gente canta. Deixa eu ver se falta muito tempo. Não, mais uma só. Vamos cantar Cantinho de Amor, todo mundo gosta. Depois a gente já entrega pro Pedro. Hoje se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pedidinho com muito amor. Pode o vento maestrando fizesse as gaias cantar, e um riacho primoroso venturoso viesse passar. Pode sair. Todo mundo, né? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha, depois a gente canta um pouquinho mais, tá bom? Não prestei atenção, mas deve dar. Tá bom? É, Manabuco, você que é o maior, põe lá para trás pra gente. Lá os coisas para trás. Uhum. A gente não pode falar, ficar sem falar, senão o pessoal da rádio pensa que eu saio fora do ar. Né? Então tem que falar alguma coisa que seja. Por isso que eu pedi para o Nabuco e colocar as coisas lá atrás. Né? Lembrando que nós estamos aqui direto da AME, Associação Maternal Espírita, que no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos, comemorando o nascimento de Jesus nesse domingo 24 de dezembro, onde a comunidade espírita de São José dos Campos, muitas pessoas estão aqui. Calculo, para quem só está vendo, escutando no rádio, deve ter umas 1.000 pessoas, porque está cheio de gente em pé, contando com encarnado e desencarnado, né? Mas é legal porque, geralmente, a gente vai nos eventos espíritas, nunca tem pessoas em pé, né? E hoje está cheio de gente em pé aqui. Daqui a pouco, quando eu passar aqui para o palestrante, vou ver se eu acho mais algumas cadeiras para a gente ir colocando nos vãozinhos aí, para ver se consegue arrumar mais um lugarzinho para os outros. Mas, esse ano... Todos os anos a gente convida alguém para fazer uma preleção. Né? Eu lembro que o ano passado foi o nosso irmão Guilherme Azeredo, lá de Taubaté, que era vice-presidente da USE de Taubaté, no ano passado. Né? Agora é o Carlinhos, que é o vice-presidente. Nosso irmão Ari Rangel já veio fazer uma palestra aqui. A Bernadette, da Colmeia. O nosso irmão Mário Vinhas já veio fazer palestra também no Evangelho de Natal. E outras pessoas que agora, no momento, tá me fugindo. Né? E desse ano nós resolvemos dar uma renovada, assim, tal, um pouco diferente, trazer uma pessoa mais jovem também, assim, para representar o movimento jovem. E o Pedro Melo, todos vocês conhecem, né? Quem não conhece vai ver ele aqui agora, vai lembrar que ele é da vanguarda. Então quem amanhece de manhã assim, ainda está escovando os dentes, às vezes se ligou a televisão e está vendo ele falar já, né? Escutando pelo menos ele falar. Quando chega na hora do almoço, de novo. Então a gente acaba gravando a imagem do Pedro, e ele é atuante dentro do movimento espírita, é líder de mocidade na Aliança, e trabalha também lá no Anjo Ismael conosco, e nós convidamos o Pedro esse ano para conversar um pouquinho com a gente. Né? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. O Pedro, que foi o mestre de cerimônia do nosso encontro, dos amigos de Chico Xavier aqui em São José dos Campos, e foi um sucesso, né? Foi muito bacana. Eu achei que ia ter muito mais mocinha assim para ver o Pedro, mas... Na minha opinião, são as mais velhinhas que gostam mais dele, que falam mais dele, né? Porque todas, tem o pessoal assim que passou dos 50 é louco para ver o Pedro, para abraçar, tirar fotografia, tudo aí. Cada um agrada quem pode, né? Fazer o quê, né? ele agrada todo mundo, inclusive nós também, graças a Deus, né? Então, sem muitas delongas, nós vamos chamar o nosso irmão Pedro Melo para conversar um pouco conosco sobre o Natal. Pedro. Olha que apresentação dele, não? Olha só. Que bom, eu espero que eu esteja conquistando todos os públicos, porque o objetivo é esse. Por isso que a gente tem dia que a gente trabalha muito e faz 3 jornais. Então, uma boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, Pedro Melo. Sim, eu trabalho na TV Vanguarda, sou repórter lá, já tenho 8 anos dentro da emissora. Também sou atuante no movimento espírita, como ele falou. Vocês não sabem a emoção que é para um dirigente da mocidade, ele está falando da turma jovem, para um dirigente ter um aluno aqui assistindo a preleção no dia de Natal. Muito legal. Lucas, levanta aí para o pessoal te bater palma para você. Olha um jovem aqui, ó. O Rodrigo já estava me contando que tem um pessoal de Pedro Leopoldo, tem gente do Rio de Janeiro, Conquista, é isso? Acompanhando a gente online, São Paulo, pela Rádio Vivência Espírita e também online pelo Facebook, pelas redes sociais. Espero que vocês gostem. Eu queria dizer para vocês, primeiro, que eu estou muito emocionado e muito agradecido também de ter sido chamado para vir falar um pouquinho de Natal. E eu queria dizer que desde o primeiro dia que eu recebi esse convite, eu já fiz uma proposta para mim mesmo de pensar em simbologias, né? E aquilo que para mim é memória, seja afetiva, memória de histórias que eu já vivenciei, não só na reportagem, mas desde criança, porque eu falo que eu nasci repórter, porque eu adoro contar uma história e me lembro de muitas delas. Mas hoje eu vou encerrar contando uma. E eu queria, antes da gente chegar lá nessa história, dizer meu muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui, o pessoal que está lá fora. Acho que o Jorge vai tentar arrumar a cadeira para vocês entrarem. Tem gente no corredor aqui. O calor humano é inevitável, mas é o melhor que a gente tem. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe dividir, é o calor humano, porque a gente mora num país tropical, abençoado, dizem aí na música, né, por Deus. Mas falar de Natal não é algo simples. E eu não gostaria, e assim como o Jorge também me pediu, não me pediu, mas ele falou que não havia necessidade de ficar trazendo significado, explicar cada símbolo, qual que é a visão espírita, porque nós já estamos aqui todos nós, né, envolvidos. Tem alguém aqui que não é espírita? É uma pergunta que pode parecer boba, mas tem alguém que não é? Ah lá, tem gente, mais um. E aí, eu acho que, para a gente começar, eu não gosto de fazer preleção sozinho. Eu falo que esse ano foi um ano de muito trabalho, porque não só do convite para apresentar e coordenar a comunicação junto com o pessoal no 10º Encontro Nacional dos Amigos do Chico, foi um ano que já começou trabalho um atrás do outro, depois desse encontro, que foi um encontro de maior calor humano que eu já pude vivenciar na minha vida, porque o que eu ganhei de abraço, o que eu conversei, eu não conseguia andar nos intervalos, eu parava as pessoas, vem aqui, deixa eu falar um negócio, vem cá, quero falar com você, não sei o quê. E não pela parte dos elogios, porque isso aí é aquela coisa, massageia o ego, não. Mas é que eu falo que abraço é uma troca de energia incrível. E eu acho que para a gente começar, eu quero ir no meio de vocês aí, ouvir um pouquinho para a gente começar a fazer preleção junto. Então eu vou perguntar assim, ó, Natal para você é, e aí você diz uma palavra. Vamos ver se alguém vai falar a palavra que eu gostaria que saísse. Mas não há necessidade disso, tá? O Natal para você é? Renascimento. Renascimento. Deixa eu ir do outro lado aqui para ninguém brigar comigo e falar que eu tô indo para um lado só. Natal para você é? Renascimento, né? Nascimento. Diferente de renascimento. Tem uma câmera 360 aqui que eu fiquei sabendo, que está chique demais. Natal para você é? Oportunidade de progredir espiritualmente. Oportunidade de progredir espiritualmente. Deixa eu pegar alguém do fundão. Natal para você é? Família. Família. Você, Natal para você é? Família também? Olha aí que lindo. E você, Natal para você é o quê? Amor. Amor. Todo mundo de acordo com essas palavras aqui? Olha, eu diria para vocês, na minha opinião, que Natal é gratidão. Por quê? Se a gente lembrar do motivo principal que o Natal representa, e é o nascimento de Jesus, a gente tem que ser muito grato a essa pessoa. Eu digo pessoa porque se a gente criar um distanciamento muito grande de Jesus, a gente não permite que ele entre na nossa casa ou que a gente consiga conviver com os ensinamentos dele. Tem gente que trata Jesus, coloca lá num pedestal, que ele mesmo não gostaria de estar. Ele quer estar do nosso lado sempre. E ele está do nosso lado sempre. É renascimento de Jesus todos os dias. Então, se a gente encarar que Natal são todos os 365 dias do ano, pode parecer estranho. Porque a gente vai ficar se perguntando assim, mas aí eu vou ter que preparar uma ceia todo dia? Será que eu vou ter que dar presente todos os dias? Mas será que eu vou ter que comemorar o Natal todos os dias? O Pedro está maluco. Não tem como vivenciar o Natal todos os dias. Tem. Se a gente for olhar a simbologia do Natal, nada mais é do que a junção em diferentes épocas, períodos da humanidade, que foram construindo o que hoje nós temos como referência Natal. As cadeiras estão chegando. E aí, para a gente ir lá no princípio e fugir um pouquinho, eu não quero ficar na simbologia, mas só para a gente entender, para a gente começar a construir uma ideia juntos. Lá no princípio, Natal foi escolhido em dezembro. Todo mundo aqui, ou quem não sabe, já pode... Não é esquecer a data. Nós vamos continuar comemorando dia 24 para o dia 25. Mas não é a data em que Jesus nasceu. Ela foi uma data que foi escolhida lá no século 3, 4, depois de Cristo, quando era comemorado um dia, era uma festa pagã, para comemoração do sol. Era o solstício de inverno que chegava ao fim e iniciava-se um outro período. Então, sol que é luz, né? Quem é espírita fala muito de luz e vive muito luz. E eu, quando eu digo do abraço, da energia espiritual, é uma troca de luz que a gente faz a cada abraço. Esse foi o primeiro símbolo, já colocar uma data relacionada ao sol. E se a gente parar para pensar, Jesus nada mais é, por isso eu digo dos 365 dias de Natal que a gente tem, é de Jesus renascendo como a luz mais linda que a gente pode receber todos os dias. Então, durante todos os dias, Jesus renasce na gente, fica do nosso lado, nos acompanha, ainda que a gente não consiga dar atenção para ele em todos os momentos. O pessoal está chegando, ficando bem pertinho. Depois, se a gente andar um pouquinho mais no tempo, vai entrar a simbologia da árvore de Natal. A árvore com todas as bolas coloridas, tem luz na árvore, é uma mistura de elementos. Se a gente parar para pensar, a árvore foi um costume alemão. Foi na Alemanha que surgiu a questão de criar e se decorar uma árvore, que também foi passando para outros países, chegou no Brasil, que a gente tem essa simbologia também. O presépio em si foi São Francisco de Assis quem fez. A ideia foi dele. E ele fez essa representação do nascimento de Jesus e que no Espiritismo, se a gente for olhar, a manjedoura é um dos maiores símbolos que tem da simplicidade de Jesus no momento do seu nascimento e depois de toda uma história que ele viria a vivenciar aqui na Terra, a mesma Terra que a gente vive hoje, e deixar exemplos que não necessariamente são simples de seguir. Muito obrigado. Depois disso, depois de presépio, veio outros tipos de decorações. Aí veio a guirlanda, um pouco mais à frente, na Itália, fazendo já uma comparação para traduzir um pouco a coroa de espinhos. Só que não daria para a gente decorar a nossa casa... Decorar, olha a palavra, olha o material aí. Com uma coroa de espinhos na porta de casa. Então teria que ser uma guirlanda toda bonita, com as cores do Natal, porque a Alemanha já tinha feito uma árvore toda bonita, por que não ter uma guirlanda na porta? Pouca gente até sabe desse significado da guirlanda que fica na porta de casa e o formato dela. E aí eu fiz essa pesquisa, fui levantando essas informações e falei, nossa, quantos símbolos, quantas maneiras de se lembrar de um período tão importante que a gente acaba vivenciando antes mesmo do mês de dezembro começar. Eu aposto que todo mundo aqui, quando chega em outubro, já fala assim, nossa, mas já tem decoração de Natal. Já tem shopping que já colocou a decoração de Natal. É dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, em seguida, shopping já está decorado, já começa compras e troca o cupom, e aí quero ganhar o carro, e aí começa o ganhar, e gastar. E aí o Natal chega, aí dizem que é o Big Brother, né? Todo mundo troca de roupa, fica bonito, vai para a sala, só não tem o Bial na televisão. Mas a gente está todo mundo na sala, janta, lindo, maravilhoso, para ficar em casa mesmo. Ninguém vai sair. Ceia, todo mundo junto, se abraça. Tem famílias que mantêm a tradição e que sempre fazem uma oração, uma prece antes da ceia. Tem família que não espera, que aí vai acumulando a fome, vai ficando tarde, já está acostumado a jantar mais cedo. Tá chique o negócio, agora tem sem glúten, sem lactose, tem a turma fitness, ceia fitness, como é que pode? E vai mudando os símbolos, e a gente vai vivendo o Natal todos os anos. Eu achei interessante porque, do dia que o Jorge me convidou, a gente é selecionado para fazer diversas reportagens especiais de fim de ano, e numa dessas reportagens eu tive numa casa, não era nem de Natal, mas uma mãe falou para mim assim... Eu vim do Nordeste, moro para cá, mas não tenho dinheiro para poder passar o Natal com a minha família. Mas ela é casada, tem dois filhos, e eu perguntei para ela, mas a sua família está aqui, são seus dois filhos. Ah, mas Natal é família. Poxa, mas a sua família está aqui. Ela, não, mas eu queria estar com mainha, queria estar com meu pai, que está doente. Então, o Natal para mim... E eu estou até vendo uma passagem que daí o pai fica com as crianças e eu vou lá passar Natal com a família. Aí eu falei, meu Deus, Natal com a família como? Tem que levar as crianças então, e o marido também, poxa. E depois ela ficou, gravamos a reportagem, no final ela voltou para mim e falou, olha, você falou uma verdade, a minha família está aqui, como é que eu vou passar o Natal com a família? Daí ela virou e falou assim, e você, vai passar o Natal com a sua família? Aí eu falei para ela, eu pretendo passar o Natal com a minha família, esse ano eu tô de folga, vou trabalhar no Ano Novo. Daí ela falou assim, ah, mas Ano Novo também é família. Eu falei, mas meu Deus, essa mulher só quer complicar o encontro, tem que ser família. E a gente escuta muito isso na rua, né? Ah, Natal é família, Ano Novo, aí eu vou pra praia, eu vou sair com os meus amigos, ah, não, aí Ano Novo já é diferente. Pega o congestionamento, para Natamoios no Parisiga, que não termina nunca. Ou então desce Oswaldo Cruz, difícil, chega lá naquele litoral lotado. Gente, eu sou uma pessoa muito família. Quem me conhece sabe. Desde pequeno, casa dos avós, casa dos meus pais, muito família mesmo. Só que eu não tenho só essa família. Eu digo que eu sou uma pessoa muito família em todos os sentidos. Eu tenho uma família de amigos, eu tenho uma família de amigos do trabalho, e eu me considero pertencente à família de todos eles, todos os dias. E aí eu fiquei pensando, nossa, hoje eu não posso falar de uma coisa que eu não vivencio, mas eu vivencio, sim, 365 dias em família. Eu não janto todos os dias com os meus pais, mas quando isso acontece, é como se fosse uma ceia, porque é um momento de estar junto, de falar um pouquinho, dividir sentimentos. E todo mundo aqui sabe que só muda o endereço, mas todo mundo tem problema em casa. Tem gente que espera um ano inteiro para poder passar uma noite de alegria em família, com mãinha e painho, como diria a entrevistada da reportagem. E tem gente que não tem isso na noite de Natal. Chega a partir o coração da gente, pensar, e aí eu fico muito feliz de ver que está todo mundo aqui, e que depois daqui vai todo mundo ceiar em família, e pensar que tem gente que não vai fazer isso. Quando a gente pensa que Natal é família, e aí a gente vai buscar na simbologia do Natal a simplicidade, lá na manjedoura, o presépio, né? A gente fica pensando assim, nossa, e eu escuto isso muito. Não, porque eu não levo meu filho para ver o Papai Noel, não, porque tem que saber que é o dia do nascimento de Jesus, não tem essa coisa mercadológica. O discurso é muito bonito, dizer que não aceita, mas é porque não sabe utilizar a simbologia, né? Tem gente que vira e fala assim, Papai Noel é o ajudante de Jesus. É ele que traz o presente, que o papai e a mamãe escuta, ajuda você a escrever a cartinha. Uma coisa que eu tenho o costume de fazer com os meus primos pequenininhos, quando eu dou um presente no Natal, eu entrego o presente e falo, agora você escolhe um brinquedo seu para você doar para uma criança que não tem um brinquedo na noite de Natal. Já teve noites que eu saí com o carro e a gente foi um bairro mais carente, e doou esses brinquedos. Na mesma noite. Vocês não sabem o que significa isso para a criança. É um aprendizado que ela está tendo ali, de doação, que às vezes se ela não tiver isso em uma noite, talvez demore muito para ela aprender o que é doar. Tem muitas palavras que a gente escuta em época de Natal, renascimento, nascimento, família, amor, Jesus, gratidão. Essa é a minha. Porque se a gente parar para pensar, quando o Natal passa, e gente, é uma noite, amanhã, por incrível que pareça, tem gente que briga. Tem gente que briga no Natal. Eu trouxe um texto aqui, que são três presentes que todo Natal a gente recebe e que a gente precisa praticar já no Natal. O primeiro deles não fica embaixo da árvore, não fica no cartão dentro da árvore. É um presente que a gente recebe o ano inteiro. E é um ensinamento antigo. E quem é espírita sabe muito bem disso, né? Amar ao próximo como a si mesmo, mas tem hora que é difícil fazer isso, porque a gente, ao longo do ano, vivencia algumas situações que nos atrapalham nas relações entre as pessoas. O primeiro presente que a gente recebe de Natal é o perdão. E a gente já pode praticar ele na própria noite de Natal. Não tem problema. Papai. Oh. Primeiro é o perdão. E eu fiz uma preleção há pouco tempo no Anjo, e tinha uma pessoa que falou assim para mim, mas é difícil perdoar. Eu falei, é difícil mesmo. Ela disse assim, eu posso até perdoar, mas não preciso conviver. Sinal que você não perdoou direito. Mas ela fala assim, mas aí eu sou obrigado? Eu falei, não, nada é obrigado. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Mas para o perdão funcionar mesmo, não é que você não vai precisar mais conviver. Mas se você perdoar e souber lidar com esse perdão de maneira a não evitar que essa pessoa permaneça na sua vida, porque talvez ela seja um resgate e Jesus tenha colocado, Deus tenha colocado essa pessoa na sua vida para justamente você vivenciar isso com ela. Um perdão típico de Natal que a gente já pode começar a praticar hoje. Perdoa aquela tia que vai pôr a uva passa no arroz e no salpicão, que tem o pessoal que não quer a uva passa, não é? Já perdoa, já começa perdoando ali, ó, já começa a praticar o perdão. Não precisa ser o mais difícil, mas lembra de Jesus falar, ai meu Deus do céu, vou ficar aqui meia hora arrancando a uva passa do prato e vai ser difícil. Por que que não fez um arroz sem a uva passa? Mas vai lá dar um abraço na vozinha e fala, eu te perdoo, porque compensou, o pernil está uma delícia. Pronto, já praticou o perdão. Depois, tem um outro presente que a gente recebe, que além do perdão, é agradecer. E aí a gente lembra de todas aquelas pessoas que entraram na nossa vida por algum motivo e agradece. Qualquer história que você vivenciou com ela. Mas não precisa lembrar de cada uma. Faz uma prece lá e agradeça. Nossa, hoje é Natal e eu queria agradecer todas as pessoas que entraram, que passaram, que já conviveram comigo, minha família. Eu queria agradecer. Agradecer é importante. E o terceiro presente, que aí é o maior dos ensinamentos que a gente pode ter, é o amor. Ame. Ame todos aqueles que você perdoou. Ame todos aqueles que você agradeceu por ter passado na sua vida. Ame a sua família. Ame o seu trabalho. Ame você, porque amor próprio é importante. E vamos tomar cuidado com o amor próprio, porque tem muita gente vivendo o amor próprio, mas está entendendo o conceito de amor próprio errado. Amor próprio, gente, não é se amar a ponto de você só ficar você e o espelho. É se amar sabendo que eu não posso dizer sim sempre, não posso dizer não a todo momento, mas vai ter hora que eu vou precisar falar não, vai ter hora que eu vou precisar dizer sim, para eu poder me amar. E se você não estiver se amando, você não consegue amar o outro. Isso é extremamente difícil. Guardaram? Perdão, primeiro. Começa com ele, que é o mais difícil. Agradecer. Se você já conseguiu perdoar, já agradece em seguida. Ah, muito obrigado, porque eu consegui perdoar. E depois ame. Mas ama mesmo. Com bastante intensidade. Porque o amor que Jesus nos ensinou a ter para com o próximo é muito forte. Como é que eu estou de tempo? Que eu vou falando. Eu tenho uns tópicos ainda. Oi? Bom. Desses três presentes e de toda essa simbologia que a gente falou de Natal, eu vou contar uma história. No dia 24 de dezembro, um dia bem assim, ó, bem calor, muito calor, uma senhora estava num carro, tinha feito algumas compras de última hora, e ela saiu do shopping e começou uma chuva, igual essa que recebeu a gente hoje aqui, mas que não estava parando, não. E o pneu do carro dela furou. Você imagina, no dia 24, você sair com as compras de Natal dentro do carro, chovendo, o pneu do carro fura. Já está deserta a rua, né? Quase ninguém andando pela rua. Ela parou assim, na rua, um acostamento. Não passou uns 5, 10 minutinhos, ela já estava desesperada, não sabia o que fazer. Ligava para a seguradora, ninguém atendia. E nisso aparece um rapaz, bate no vidro assim, ela leva um susto e ele fala: calma, pode confiar, eu vim aqui para te ajudar. E ela fica meio receosa, abre só um pouquinho do vidro, aquela água entrando, furou meu pneu, mas eu não sei, não posso trocar. Ele falou: eu troco para a senhora. Ainda assim, ela ficou um pouco receosa. Esperou um pouco e o rapaz ficou ali, na chuva, molhado, esperando. Até que ela decidiu abrir a porta do carro, entregou a chave para ele. Ele foi no porta-mala, pegou o macaco, pegou o estepe, foi lá, trocou o pneu para ela. E ela falou: nossa, eu estava aqui te julgando, não sabia o que ia acontecer. Achei que você poderia me assaltar, eu estou cheia de coisa aqui no carro. E eu estou sem nenhum trocado, não posso te ajudar, tal. Ele falou: não precisa fazer nada. Se a senhora puder retribuir essa gentileza com uma outra pessoa, eu vou ficar muito feliz. Um Feliz Natal para a senhora. E foi embora. Ele ficou sujo, a roupa sujou bastante. Mão, né? Trocou o pneu. Ela ligou o carro, andou um pouco mais, parou num café. Ela desceu do carro com a bolsa assim, molhou todo o cabelo. Entrou no café, uma vendedora muito simpática, grávida, 8 meses, um barrigão. Abriu um sorrisão para ela e falou: boa noite, senhora. Eu que vou servir você. A senhora aceita alguma coisa? Ela falou: sim, eu queria um café. Ela: pois não. A moça saiu. Em menos de um minuto, a moça voltou com uma toalha, entregou para ela. Essa senhora secou o cabelo. E a moça saiu sorrindo, e a mulher ficou sem entender. Ela falou: como é que pode? Eu nem tinha pedido nada, ela me trouxe uma toalha. E eu estou vendo que ela está com um barrigão, E ela preparava o café assim, e a hora que ela sentia um pouco a barriga, estava com dor, estava cansada, já tinha passado das 6 horas. Era uma desses cafés meio 24 horas, que estava fazendo um horário estendido, e a menina estava lá, um suador, trabalhando. Trouxe o café, essa senhora agradeceu e falou: olha, você é muito simpática. Muito obrigado pela toalha que você me trouxe. Ela: não por isso. Depois ela pediu a conta. O cafezinho tinha dado uns 4 e pouquinho. E essa mulher foi num caixa eletrônico desses que fica dentro do posto assim. Tirou R$400. Pegou esses R$400, colocou na mesa, junto com a conta, e deixou um bilhete. E foi embora. Essa garçonete chegou na mesa, abriu aquela pastinha da conta, viu os R$400 e tinha um bilhete dessa mulher para ela, que ela tinha atendido. E a mulher dizia no bilhete assim: você foi uma pessoa muito gentil, tem um sorriso lindo, aceito esse dinheiro porque eu estou retribuindo uma ajuda que eu recebi há pouco. Espero que você faça bom uso. E aquela mulher pegou o dinheiro, colocou na bolsa, terminou o horário de serviço dela, foi embora, pegou o ônibus, foi embora feliz da vida. Naquela noite ela não ia ceiar, porque ela trabalhou. Chegou em casa, sentou no sofá, abriu a bolsa, pegou o dinheiro, olhou para o céu e agradeceu e falou: meu Deus, como tem gente boa nesse mundo. Quem será aquela senhora? Nem tive tempo de perguntar o nome dela. Mas que bom, acho que eu pude ajudar. E depois essa moça guardou esse dinheiro, foi para o quarto. O marido dela já estava dormindo, deitado na cama. Ela chegou, deu um beijo na testa do marido e disse: eu te amo, meu bem. Feliz Natal. E o marido meio que acordou, olhou para ela: ô, meu amor, Feliz Natal. Esse é o nosso primeiro Natal em família. Nós não temos uma ceia porque está difícil para a gente. Hoje eu tive que sair mais cedo do trabalho, porque não tinha clientela, o patrão mandou embora. E no caminho, tinha uma senhora com o carro que o pneu estava furado. Tomei uma chuva danada, sujou toda a minha roupa. Estou até com um pouco de dor na mão. Mas eu tenho certeza que essa senhora deve ter retribuído a minha gentileza, porque eu não ganhei um trocado sequer. A mulher dele falou: com certeza ela retribuiu essa contribuição. Ela nem sabia que tinha sido o marido que tinha ajudado essa mulher. Mas vocês perceberam esse círculo de amor que aconteceu? Na noite de Natal é só um detalhe essa história. Porque ela pode acontecer todos os dias. E essa história de que no Natal gentileza gera gentileza, isso é muito verdade. Porque por mais que a gente pense que qualquer um dos nossos atos tenha sido em vão, de alguma forma a gente ajudou alguém. E o meu pedido para todos vocês, na data de hoje, é que nós não terminemos ou coloquemos um ponto final nesse círculo de amor. Essa história tem uma moral muito simples, daquela gentileza que gera gentileza, e que a gente sai pensando assim: nossa, é uma história tão simples, de começa num ponto, passa por outro, vai e volta. E aí a gente pode parar para se lembrar de qualquer uma das gentilezas que a gente tenha recebido de alguém e se lembrar que todos os dias Jesus é gentil com a gente, com tudo aquilo que a gente faz de errado e com tudo aquilo que a gente faz de certo. Eu espero que esse círculo de amor continue, que a gente consiga, na data de hoje, se lembrar do nascimento de Jesus, que não é na data de hoje, mas que foi escolhida para ser na data de hoje, é quando a gente comemora. E eu estou sentindo de cada um de vocês aqui agora um abraço, que eu gostaria de dar um abraço em todo mundo. Mas vou ficar aqui depois para ganhar um abraço de todo mundo, se vocês quiserem. Porque eu estou precisando. Eu estou vendo mais gente aqui que eu tenho alguns rostinhos conhecidos. Aqui. Tem gente que até não sabia que ia estar aqui. Tem uma amiga minha ali, a Aline. Que eu sei que esse período para ela também está sendo difícil. Ontem, inclusive, eu tive com ela. Para todo mundo que está passando um período difícil, para todo mundo que está passando um período de alegria, para todo mundo que está passando um período ok, não está nem tão alegre e nem tão triste, estou levando. Sinta-se abraçado essa noite, faça uma prece, lembrando dos três presentes que Jesus vai te dar: perdão, o agradecimento e o amor. E não lembre do Pedro Melo, não. É o último que vocês têm que lembrar. Guardem só as histórias, só a simbologia, tudo aquilo que vocês conseguiram. Nossa, agora eu sei que a árvore foi da Alemanha, que o presépio foi de São Francisco. E que o step que foi trocado voltou para a mulher, que depois pegou e levou o dinheiro para casa, e que deu uma toalha para outra enxugar o cabelo. É tudo muito simples, gente. Um bom Natal para todos vocês, do fundo do meu coração mesmo. Queria agradecer a oportunidade do convite de ter vindo falar de Natal de uma maneira extremamente simples, que é do jeito que eu gosto de falar, que é da maneira que eu acho mais importante a gente falar de Natal. Se eu for ficar aqui no conceito, se eu for ficar aqui nas histórias, nas simbologias e os significados, não seria do jeito que eu gosto de conversar com cada um de vocês, quando eu entro na casa de vocês de manhã, de tarde, de noite. Dizem que eu não peço licença, mas eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz Natal para vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre, sempre. Obrigado pela energia maravilhosa que eu estou recebendo de cada um de vocês. De coração mesmo. Obrigado mesmo. Feliz Natal. Não podemos parar por causa do rádio, né? Então, deixa eu ajeitar as coisas aqui para a próxima atração. A gente falando de Natal, a gente tem que lembrar das crianças, né? Lembrar das crianças. E agora, então, a gente queria chamar, para esse símbolo aqui, a gente queria chamar três crianças aqui para a gente fazer um número aqui para vocês. A Bianca, vem Bianca. O Pedro. E a Isabela, Bela. Esse aqui. Isso aqui. Chega mais pra frente, tudo. Aqui. Aí. Pera aí. Na boca aqui, tá funcionando? Tá. Um, dois, três. Tá funcionando? Alô? Alô? Você vai querer o sino também? Depois? Não, primeiro você pega aí. Depois você pega o sino. Vou deixar aqui. Vou falar, a Isabela e a Bianca são daqui a Bianca já é do Infante Juvenil, tem 8 anos. A Isabela, 3 anos, é da creche. E o Pedro não está na creche, mas também é artista, também já se apresentou aí na cidade. Aí. E nós vamos fazer umas duas músicas aqui para vocês, porque a Isabela quer ser cantora. Então, vocês vão ver se ela vai conseguir ser mesmo, né? Aqui, ó. Deixei meus sapatinhos na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Deixei meus sapatinhos na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. O que é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Bate o sino, alegra cantar. Abençoe Deus, menino, nesse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela. Sobre a luz da vela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus, menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Faz na terra, bate o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino nesse nosso lar. Abençoe Deus menino nesse nosso lar. Parabéns! Mais palmas, por favor. Isso. Obrigado. Obrigado, Isabela. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bianca. Obrigado, Sino. Pessoal, enquanto a gente se arruma aqui com o Castelã, então aquela proposta que nós fizemos hoje no programa sobre que quando Jesus... Ô, Jorjão, você está aí? Poxa vida, estava com saudade de você. Né? A gente vai vendo assim, as caras... Às vezes você põe o óculos, eu só enxergo de perto, aí não vejo quem está longe. Aí eu tiro o óculos, não vejo quem está perto, só vejo quem está longe. Aí fica uma confusão danada, né? A maçã está ali? A maçã veio? Ah, tá bom. Oi, maçã. Alguém quer falar alguma coisa sobre o Natal? Ou falar quando Jesus nasceu para vocês? Alguém quer falar? Está aberto aqui o microfone. Alguém quer falar alguma coisa sobre o Natal? Eu posso falar, por exemplo, todas as vezes eu falo que o meu primeiro papel, eu parei de acreditar no Papai Noel no primeiro Natal. Eu ganhei uma lata de doce. de goiabada, lá na minha terra, lá em Patamuté. Eu queria uma bola. Mas minha mãe falava assim, não, bola é difícil. Por que você não pede uma lata de doce, aquela lata de doce? Você pensou um nordestino, barrigudinho, assim, igual Chico Anísio, igual... Ganhar uma lata de doce era muita coisa, aquela da Sica, assim. E no outro dia estava lá a lata de doce debaixo da minha cama. Eu comia a lata de doce toda, mas Papai Noel falei, eu queria bola. Né? Então acontece isso. Quem quer falar? Você quer falar? Vem cá. Como que é? Vai falar seu nome? Como que é seu nome? Lice. Não, peraí, pega aqui. Pode falar baixo, não precisa falar alto. Lice. Lice? Lice? Lice. Lice. Lice. Que legal. Né? E você? Não quer falar o nome? Como que é seu nome? Raul. Raul? Não, não, não, não. Ele tá pensando que é sorvete. Né? Lice, o que você quer falar do Natal pra gente? Você gosta do Natal? Sim. Isso, que bacana. E do Papai Noel, já recebeu o presente? É só mais tarde, né? Sim. Que vai estar lá na árvore. Você é muito linda, Lice. Ah, obrigada. De nada. Né? Você também. Né? Eu gostei muito, foi desse óculos aí, parecendo Elton John. Né? Lice, o que é esse Natal? Você quer falar também? Fala. Heitor, que legal esse robô. Deixa eu dar um aviso aqui, Liz. É uma pessoa que está querendo ir embora e tem um carro aqui, EFT7548. Alguém tem um carro EFT7548? Tem? Não. EFT7548. Está lá ainda, o carro está lá ainda. Mas alguém está precisando que tire para poder a pessoa passar, tá bom? Está dado o recado. E tem o FHA8240. Está lá também ainda, mas o farol está aceso. FHA8240. Tá bom? Tudo bem? Pessoal do Castelão, ajeita as coisas aqui pra gente. Oi, pode falar. É o primeiro Natal que eu vou passar com a minha família. Ó, Pedro tava falando em família, não tava? Lindo, é o primeiro Natal que a Liz vai passar com a família dela. Né? É. Chegou? Ela chegou. O ano passado, ah, esse ano, ela chegou. Chegou no final de janeiro. Ela, né, e o Raul, pra ela e o Raul na nova família dela. Por isso que é o primeiro Natal com a família. Obrigado, viu, Liz? Cadê o microfone? Ninguém quer falar? Um adulto? Só as crianças têm coragem aqui, parece? Jorjão, você não quer falar nada do Natal? Eu levo até o microfone aí pra você. Eu tava brincando, você vem mesmo? Queria agradecer também meu amigo Nil, que tá ali atrás. O Nil, que é o responsável pelos nossos designs, a capa dos livros, as capas do CD do Castelã. Aqui esse Papai Noel do Castelã que ele fez aqui também pra gente. Obrigado, Nil. Esse é o nosso amigo Jorge Fonseca, Jorjão. Obrigado. Faz aniversário depois da manhã. Tem pizza. Boa noite a todos. Eu estava vendo o Pedro Jeromel falando e por dentro estava me moendo. Porque eu nasci numa família espírita. Minha mãe é Umbanda, meu pai Kardec. E o meu pai falava, nós tínhamos uma casa espetacular. Uma paz, sossego, tranquilo. E o meu pai falou para mim, você vai conhecer Deus. Primeira coisa que eu vou ensinar, vou levar você para conhecer Deus. E levou eu numa igreja católica. Ele sendo espírita, minha mãe Umbanda. E eu fui para o colégio, frequentei o colégio. A minha vida com meus pais era espetacular. Era pobre, simples. E tinha de tudo, não tinha presente, mas tinha uma roupinha, todo fim de ano nós tínhamos uma roupinha que a minha mãe fazia. E nós vivíamos uma vida boa. Aí eu casei e entrei numa família de contraditório, porque eles eram, como chama, a pessoa que vive dentro deles. Eles eram uma família unida, uma máfia que só vivia dentro deles. E as pessoas de fora, a pessoa de fora não tinha valor. Eu era filho de preto e baiano. O preconceito corria. Quem sustentava a família era eu. Eu consegui estudar, ter uns estudos, consegui ganhar dinheiro, e a família era pobre, e eu entrava dentro dessa família. Quando chegava essa época de Natal, nós tínhamos de ir para a casa da mama, da sogra. E com isso, a gente morava na Moca ali, eu estava numa família, numa colônia italiana, 23 anos vivi. Então, o que eu fazia? Eu chamava as pessoal da família italiana, porque eles não aceitavam a minha família, porque nós era negro. Eles não aceitavam, então não passava junto com nós. Então, quando chegava a segunda quinzena de dezembro, eu chamava eles para a minha casa, porque tinha uma casa boa, e fazia 10, 12 quilos de nhoque, se levantava seco, se levantava bem cedo, fazia os nhoque, tinha uma mesa grande assim, põe um garrafão de vinho e chegava a italianada lá. Ah, como vai? Saudade, não sei quem mais, e rolando nhoque. Os homens lá para fora tomando caipirinha, daqui a pouco, e a sua filha está saindo com aquele negrão lá? E a sua, que não sei o que lá? Quebrava um pau. Quebrava um pau, as italianadas. Aí ia comia tudo assim, de cabeça abraça, e ia embora. E a gente era obrigado a ir para a casa da sogra. Quando chegava na casa da sogra, aquele abraço, beijo. Daqui a pouco quebrava o pau de novo. Esse era o Natal que eu tive por 23 anos. Eu queria morrer, eu ficava dentro do quarto, eu me trancava dentro do quarto para ter esse Natal. Depois eu me divorciei e fiquei muito tempo sozinho. E a Igreja Católica não aceitava mais, porque eu fiquei na Igreja Católica até 40 anos. Frequentei a igreja, trabalhava na igreja, fazia as coisas tudo na igreja. Quando eu precisei da Igreja Católica, fecharam as portas para mim. Eu não tenho direito nenhum lá. Mas eu tinha Cristo comigo. Eu tinha Deus comigo. Aí eu comecei a procurar religiões. Chegar na religião, quando eu descobria que eu era divorciado, senta lá na frente, senta separado. Várias religiões eu fui. Cadê o Cristo? Cadê Jesus? Nas horas que eu mais precisava de um abraço, de um afeto, eu não tinha. Depois eu vim para a família também da maçã. Encontrei com a maçã, a minha vida mudou bastante, ela me ajudou. Tivemos alguns problemas, mas foi pouca coisa, não foi muito. Hoje nós temos nosso Natal, nós dois sozinhos. Nós vem aqui, se abraça e vamos ter. Mas eu tenho paz, eu tenho Jesus na minha casa, eu tenho tranquilidade, eu vivo uma vida boa agora. E aonde que foi que aconteceu? Eu voltei para o Espiritismo. Só que o Espiritismo não perguntou quem que eu era, se eu era divorciado, se eu era casado, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro. Eles me receberam de braço aberto. E também... Então, e depois eu aprendi um abraço. Quando eu fiz umas viagens, que eu comecei a fazer a viagem com o São Medonça, nós fomos para Araxá. E aquele homem me deu um abraço. Aí que eu encontrei Cristo. Tadeu. O abraço do coração. Então, o Melo que está aqui, não sei se ele está, Belo, você precisa aprender o abraço do coração que o Tadeu dá. É espetacular. Aí que você consegue ver o amor, a gratidão. E o nosso Jesus não está numa igreja, não está nada, está tá em nós. Entendeu? Está no abraço, está no cumprimento, está num sorriso. Que nem o Jorge, faz tempo que eu não venho. Ele me viu no meio do povo. Povo, Jorge, no meio do povo você foi me ver, caraca. Entendeu? É. Uma coisa qualquer. Então, eu quero agradecer e falar para vocês. Esse negócio de o Pedro falar que a família é bonita, que família é bonita. Meu Deus. A gente vai conversando. Se você desce na Praia Grande, meio de maio, de abril, você conversa com aquelas pessoas que estão lá. É de doer o coração. Que eu consegui ter uma vida mais ou menos na minha velhice. Mas os caras pegam o pai e a mãe, manda para a Praia Grande, paga 500 pau no apartamento, dá 500 reais para ele viver. Cadê a família? Cadê o amor? Por isso que eu falo, eu tenho 3 filhos. 2 filhos me agradam, que eu fazia de tudo. Eu tive uma vida espetacular para os meus filhos. Tem uma filha que não me aceita. Fico na casa dela, fico na porta, fico em tudo. Entendeu? Então, eu falo, pessoal, quando chega no Natal, quando chega todos os dias, olha direito como é que você trata os seus filhos, como é que você trata os seus parentes, como você trata a sua sogra, como você trata... Não adianta vir aqui... Já morreu 2, eu vou para a terceira. Então, sabe, é o dia a dia nosso. Então, muito obrigado, desculpa, eu dessa parte aqui. Não sei se vocês entenderam tudo. E a Maçã é uma mulher que me acompanhou, nós estamos com 28 anos, ela me acompanhou, ela ajudou eu a levantar, que eu era um boêmio velho. A Maçã está aí, minha amiga. Obrigado. O amor de Cristo está em toda hora, em todo momento. Obrigado, viu, Jorge? De nada. Eu falei que era brincadeira quando eu ia chamar ele, porque eu sabia que ia demorar esse tempo todo. Né? E eu estava aqui ainda falando, vamos Jorge. E ele, né? E não adianta muito bater palma, porque aquele é aquele que você bate palma, ele espera a palma acabar para continuar de novo a conversa. Mas ele é adorável, todo mundo que conhece essa pessoa maravilhosa aí, é impossível a gente conhecer o Jorge e não ficar apaixonado por ele, não gostar dele, né? Não admirar a pessoa que ele é. É feio, mas fazer o quê? Cadê as meninas para cantar com a gente aqui de novo? A Mariana, a Isabela. Mariana é a filha, não é neta? Mariana tá longe daqui hoje. Vamos lá? Cadê elas? Vamos lá, não tinha combinado essa também? Estão aí? Cadê a Isabela? Tá aí? Boas festas agora, certo? Canta bem alto, senão o povo não vai escutar vocês. Anoiteceu. O sino gemeu. Yeah. você tem. Ó, essa rouquidão dele é porque ele já fez tanto rorô esse mês, que ele já tá igual o peru, que a gente fala, né? Aquela história. Peru que você faz assim, a subir o peru faz. O João tá assim com esse rorô dele desde o começo do mês. Então agora ele tá meio rouco por causa disso, né? E agora não sei se vocês viram também, que estão imitando a gente aí, né? Lá no Vale Sul tem um negão agora, Papai Noel, lá também. E nós já estamos em processo com o Royal, para cobrar o Royal nosso, que quem inventou foi a gente, agora os caras ficam copiando, né? Então, pode botar Papai Noel Negão em tudo quanto é lugar, que é muito bonito, mas que tem que pagar pra gente, vai ter que pagar, porque quem começou foi a gente, com isso aí, né? Agora, sabe o que a gente vai fazer? São 8h30, daqui a pouco a gente canta mais uma música, mas era legal a gente ler as psicografias agora, né? Queria lembrar também que a gente tem um mimozinho para vocês ali no final, para todo mundo, eu acho que vai dar. Então, quando vocês forem saindo, a Camila vai lá, mais o Beto, mais alguém para ajudar ali, e vai dando para as pessoas, tá bom? Só para não ir embora antes, quem for embora antes não ganha. Né? Vamos ler a mensagem? Eu acho que eles podem ficar lá mesmo, a gente escuta daqui. Bianca, você vai ser encarregada de levar o microfone para os médiuns. Então, dá para a tia Lindalva, depois você dá para o tio Aria. Eu estou aqui tentando encontrar uma forma de explicar, para não ser mal interpretada, porque eu queria responder a pergunta do Jorge, né? Me senti muito motivada em responder a pergunta de quando Jesus nasceu para você, quando Jesus nasceu na sua vida. E eu acho que eu compartilhei isso com bem poucas pessoas, né? Jesus verdadeiramente nasceu na minha vida quando a Sofia partiu. A Sofia é a minha filhinha, que desencarnou há 2 anos e meio. Hoje ela tem 10 anos e meio, aproximadamente. Ela me ajuda com as psicografias, né? Sem ela, eu não conseguiria fazer nada. E onde é que entra a parte de Jesus? Eu era católica, né? Eu fui criada na Igreja Católica. E eu não tinha muita afinidade com esse tal de Jesus. Eu tinha uma coisa, achava esse cara meio prepotente, porque esse negócio de parábola eu nunca entendia direito, sabe? Essa coisa de parábola nunca deu muito certo, e eu tinha um distanciamento com Jesus. Mas tinha muita proximidade com o Espírito Protetor, com o meu guia, que a minha mãe me ensinou a referenciá-lo como anjo da guarda. Eu era um encarne com ele naquela época, mais distante de Jesus. E quando a Sofia partiu, que foi bastante traumático para a gente, eu senti a minha vida tão inundada de amparo, é como se realmente Jesus me abraçasse, me carregasse e dissesse, olha, estamos juntos e eu sei o que eu estou fazendo. Confia, porque eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, eu não sei nem explicar, mas era um sentimento muito forte de confiança e de alguém que dizia, você não está sozinha, eu sei o que eu estou fazendo. E ela não podia estar em lugar melhor. Era só isso que eu sentia. Mas eu precisava brigar com alguém, né? E foi com o anjo. foi com o meu guia. Nossa, aí eu pensava assim, olha, tá bom, eu já entendi e estou em afinidade com Jesus, mas você me desapontou demais. Como que eu confio em você uma vida inteira e você me prega uma peça dessa e deixa levar minha filha? E eu achava você um cara forte, meu guia, já me livrou de tantas uma vida inteira. Como que você deixa um negócio desse acontecer? Eu acho que ele já era muito espirituoso, né? Naquela época ele me responde, escuta, você já ouviu falar na palavrinha hierarquia? Né? Você faz as pazes com o homem e é comigo que você vai querer satisfação? Tá meio incompatível, né? A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E eu fiquei brigada com ele um longo tempo, sabe? Eu acho que durou bem um ano esse distanciamento. Ia se fortalecendo a minha relação com Jesus, a fé na minha vida e o caminho que eu estava buscando para esse fortalecimento, mas a minha relação com esse outro cara continuava meio estremecida, porque eu ainda me sentia muito decepcionada com ele. Mas aí, aos poucos, nós fomos fazendo as pazes e eu fui entendendo que todos nós estávamos do mesmo lado. E ele foi me explicando aos poucos que ele nada podia fazer realmente, né? Que essa era a vontade e era para o bem de todos nós, inclusive o meu. Ainda vai levar um bom tempo para eu entender essa parte, mas eu já confio no que ele me diz. As duas cartinhas que vieram hoje, um é do meu guia e o outro é da Sofia. Eu vou começar lendo a dele. Caros irmãos aqui presentes, nessa noite repleta de fraternidade, oração e cumplicidade nos propósitos, sentimo-nos honrados com a intenção que seria saudá-los com a nossa energia e somos surpreendidos com tanto desejo de bem-querer. Todos nós temos o mesmo desejo em ambos os planos. Trabalhamos em prol do bem-querer. Vemos corações ávidos por uma palavra que busca um bálsamo de conforto. Outros buscam uma palavra que faça brotar ou reforce a perseverança em vossos corações. Pois o que temos a oferecer-lhes é a palavra do grande anfitrião da noite, que é Jesus, nosso Mestre. Fé. Se possível, quando possível, represem, guardem o que estão sentindo nesse momento, ao ouvirem as músicas tão inspiradas em amor e servidão. Levem tal sentimento para suas casas. Recorram a esta fonte abastecida neste momento e conseguirão sentir suas forças restabelecidas e a perseverança renovada. Muitas vezes imaginamos que seria necessário algo da ordem do magnífico acontecer para o bálsamo dos nossos sofrimentos, quando que, na verdade, o magnífico já está dentro de cada um de vós. Quando o próprio Deus fez morada na alma de cada filho seu. Quando nossa fé nestas palavras e nesta certeza for maior que o temor que temos do porvir, este orbe não será mais morada para expiação, e os encarnados aqui terão propósitos novos de aprendizados indolores. Sabemos o quão difícil é aguardar avidamente por um milagre de Natal. E que Deus permita não seja decepcionante para vós saber que o milagre sois vós. É a vida que tens com todos os irmãos que fazem parte das vossas jornadas. O milagre está na misericórdia de Deus Pai por seus filhos, a cada dia que nos concede a vida, sendo ela eterna. O milagre já está feito, meus irmãos, é a vida eterna. Esse é meu guia. Nem sempre ele é gentil assim comigo, viu? Só com vocês. Essa é da Sofia. Eu estava dizendo para o Ari aqui que por mais que eu me esforce, eu não a reconheço mais como a menininha. Como a menininha que partiu, né? O Jorge vive chamando a minha atenção que ela não é mesmo menininha, né? Bom, começa com a cara dela, né? Porque ela nunca foi de se controlar. O meu desejo é incontrolável de falar sobre o amor. É o grande desafio, e o grande desafio é trazer essa abordagem de forma que os convide à reflexão. Amar parece o gostar com intensidade. Amar parece natural quando pensamos em pessoas afins. Amar nos remete para sentimento consolidado. Era para ser fácil, mas por que tantas vezes não é? Porque, em muitos momentos, parece exigir mais do que pensamos poder oferecer. Eu proponho um exercício. Quando o amor estiver em sacrifício, quando o distanciamento começar a substituir a nobreza do afeto, convide um sentimento de reforço, que, na verdade, deveria andar de mãos dadas o tempo todo com ele, o amor. É a generosidade. O olhar de generosidade viabiliza o restabelecimento do amor. Esse olhar traz junto a bondade, o perdão, tudo junto. Não há amor que se consolide sem o olhar da generosidade. Pensem numa cena que lhes inspire a generosidade. Associe ao amor e aplique no seu lar, mas principalmente fora dele, junto àqueles pouco afins. Somente a generosidade, que por vezes é fácil exercitar com desconhecidos, mas desafiador quando precisamos recorrer a ele, com desafetos, somente a generosidade define o rumo certo para o amor. Olha, ali agora sem ponto, sem vírgula, sem nada, porque tá difícil, nem eu entendi. Mas eu acho que daqui a pouco dá para entender. Desejamos o amor verdadeiro que não deve jamais estar desassociado da generosidade. Precisamos nos ver uns aos outros como seres falhos, buscando a todo momento a reparação dos nossos erros. Por isso, a generosidade, junto com o amor, faz de nós irmãos fraternos. Sofia de Moraes Pereira. Boa noite a todos. Quero agradecer uma vez mais o convite que nos é feito aqui pelo nosso querido irmão Jorge, todo o pessoal, de estar neste banquete de luz, né, em que a gente sente justamente esta palavra-chave que a Sofia trouxe para a gente, que é generosidade. Né? Natal nos remete a isso, a generosidade, a um olhar mais generoso para com o próximo. Né? E sobre a pergunta, Jorge, eu penso assim, eu faço um esforço assim, às vezes, quase que sobre-humano, para fazer Jesus nascer dentro da gente. Porque muitas vezes, eu costumo brincar, a gente crucifica Jesus dentro da gente. Né? Quando, na verdade, nós deveríamos fazer renascer todos os dias. E o Natal, essa data simbólica, parece que nos chama para esse renascimento, para esse olhar generoso que a gente deve ter para com a vida, não é verdade? Então, sem dúvida, hoje nós estamos aqui não apenas comemorando o aniversário de Jesus, mas nos voltando para essa necessidade de fazê-lo renascer sempre. Agora vamos para as mensagens que nós conseguimos registrar aqui. A primeira mensagem: meus queridos irmãos de sempre, quanta alegria chegar a tempo aqui, nesta festa de luz, onde a cada ano muitos irmãos nossos vão se achegando. Se a casa parece estar lotada pelos amigos e irmãos ainda chumbados ao chão, imaginem nós, aqueles que já não temos mais o corpo denso. Estamos aqui aos milhares. Quero destacar ao nosso lado a presença dos irmãos caros e sempre queridos. Os nossos sempre presentes, Alamar, Dodô, as nossas sempre queridas, Sofia e Marcela, que para mim, especialmente, têm sido anjos a me cobrirem de compreensão, sobretudo na adaptação à nova vida. É que quando aportamos por aqui, a princípio, nos achamos verdadeiros ETs. E eu, que sempre me achei um, nunca me senti tanto como quando cheguei ao mundo espiritual. A elas duas e aos seus companheiros joviais, devo o meu equilíbrio. Também identificamos ao nosso lado o Marcinho Mazala, o Rodolfo do nosso querido Rui, o Alain Cambrec, o nosso filósofo querido, o seu Mendonça, meu caravaneiro do coração, a Juliana Dias, o Rogério, a Lila, o seu Pedro, além de muitos trabalhadores de muitas casas de nossa querida São José. Destacamos ainda as presenças da nossa Mãe Maria, Pai Joaquim, os nossos índios e caboclos de sempre. Mas este é um assunto que não dá para listar por completo, infelizmente. Disse um dia ao nosso irmão que usaria das mãos dele para dar o ar de nossa graça, mas confesso que não esperava ser tão rápido. E aqui estou eu fazendo e cumprindo o que prometi. Hoje, especialmente, senti-me transportado por uma felicidade indizível. Os irmãos sabem como eu gosto de falar. Ocorre, porém, que estou me disciplinando por aqui e aprendendo que saber fazer silêncio muitas vezes equivale a fazer uma prece muito valiosa. Mas, como dizia, fomos chamados a participar de uma formatura muito especial. Sim, não estranhe. Temos formaturas por aqui também. Aqui, onde fomos levados, uma linda colônia que está acima da nossa região tem uma estrutura de fazer inveja a qualquer metrópole do mundo. E hoje tive o privilégio de participar, levado pelas queridas Marcela e Sofia, para assistir a este maravilhoso evento. Bem, para as crianças recém-libertas do corpo físico, estágios a serem vencidos. E nos primeiros 2 anos, a criança, se assim posso me expressar, que vai se adaptando à nova realidade, tem o merecimento de passearem. Não estranhem, por favor. Em um lindo pônei alado, que leva estas crianças a tocarem no firmamento o arco-íris e tocá-lo de verdade com as próprias mãos. Imaginem o que representa no departamento de infância, que congrega milhares de crianças, alcançar o arco-íris, alçado pelo compromisso e esforço de cada criança. Hoje, 156 crianças, entre aspas, tocaram o arco-íris. E esta formatura que é levada a efeito todo dia 24 de dezembro no calendário terrestre, justamente porque as vibrações plasmadas pelas emanações de solidariedade do Natal propiciam assim um cenário no céu que, mesmo sendo um falante inveterado, não teria palavras para descrever. Foi com esse espírito que cheguei por aqui, com os olhos marejados de luz. E qual não foi a nossa surpresa encontrar agora, deste outro lado do Rio da Vida, a nossa sempre iluminada Ami. Ah, meus amigos, não me invejem, por favor. Se acalmem, vocês terão a hora e a vez de vocês para enxergarem com os próprios olhos cenas que em muitos superam cenários de Hollywood. Pois é, e assim, mais com Jesus do que com papais noéis, a gente sente a grandeza do amor do aniversariante. É um banquete, só que de luz. Não tenho palavras para descrever, meus amigos. Continua um chorão sem cura. A nossa Eliana nos pede para dizer que ela ainda faz parte do Castelã e me pede para dizer a todos, para dizer que beija a todos. Que interessante acercar-me desta mesa. De um lado, forças eletromagnéticas desprendem da cabeça da mãezinha da Sofia. E deste outro lado, de onde escrevo, um ímã me faz organizar o pensamento e as palavras que dirijo ao nosso irmão que me interpreta. Quero ainda dizer que estamos muito mais juntos do que imaginam. Quantas reuniões temos estado juntos, nos abraçado, nos ajudado. Jorge, meu irmão, o Aurélio Augusto, em companhia do pai Joaquim, tem traçado muito trabalho para você. Agora está mais fácil e é importante dar vazão. O nosso Rodolfo tem estado no Vivência e eu, que gostaria de voltar, espero a carona do Rui, como se aí ainda estivesse. No entanto, ele me estimula a saber esperar. A saudade dos amigos que ficam é grande, às vezes, pela companhia. E assim que entro em prece por aqui, relembrando a nossa Graça, a Adriana, a Camila, o Rui, o Jorge e o Rodrigo. É difícil, mas tenho que esperar. Fernanda, sua Marcela é um anjo do lado de todos que chegam por aqui. Elas também se formaram na escola do Arco-Íris e ela faz uma prece dedicada à família que acolheu na terra, e especialmente a você, que transformou as lágrimas da saudade em suor do trabalho renovador. Ela pede para você abraçar a todos. Abraçar a todos, ao Fábio, ao Bruno, a dona Dolly, e tantos quanto você puder por ela. É como eu disse, estou me domando no quesito da conversa. Os benfeitores já me sinalizam para acabar. A Sofia manda um beijo por meu intermédio, mesmo se utilizando das mãos da nossa querida Lindalva. Mandando beijos ao pai Ronaldo, vó Vera e aos amigos do coração. Isso só para reafirmarem que estamos aqui. No mais, mandem um beijo para a nossa Ieda. Ao sempre harmonioso Castelã e a todos os ETs dessa nave chamada São José. Sem mais, sob as bênçãos do aniversariante, deixo a todos o abraço emocionado do amigo e irmão aprendiz de sempre, Elder Bastos. Outra mensagem. Filhos do coração, bendita é a casa que abre as suas portas para abrigar o amor daquele que nos ensinou o amor. Alegremo-nos sobremaneira de ver tantos corações entrelaçados, vibrando em gratidão por este dia tão especial. Nos bastidores deste banquete luminoso, há muitos irmãozinhos em necessidade, sendo atendidos e encaminhados. Porque em momentos de grandes vibrações emotivas, encontramos-nos em maior quantidade o fluxo do amor divino. Paz e luz a todos. Joaquim. E, finalmente, meus amigos queridos, não quero ser um intruso numa festa tão especial, mas aproveito para dizer a todos desta casa que a vida é bela demais e infinita. Vida que segue e pé na estrada. Com um abraço do irmão também aprendiz Alamar. Então, eu recebi alguns recadinhos aqui da Marcela e o Ari nem sonha. A Marcela fala bastante de arco-íris. E eu estava com a Dora no carro e meu marido. E eu fiz um pedido para a Marcela. Falei, Marcela, eu quero te presente um arco-íris. A Marcela falou, menina, você está doida? Você está pedindo demais para ela. Então, ela me trouxe aqui, nas linhas, o arco-íris que eu pedi. Só para mim não ficar sem falar, né? Geralmente o Ari recebe umas 3 ou 4 mensagens assim grandes. Mas como era o Helder, foi uma, vocês viram? Porque ele não deixou. Provavelmente tinha um monte de gente querendo passar mensagem, mas ele não deixou, foi só ele. Né? E ele falou que está se disciplinando na conversa, está parando de falar, está diminuindo. Imagina se ele estivesse continuando falando igual ele falava aqui, né? Pessoal, vamos encerrar aí, né? Vamos cantar 2 músicas aqui para a gente encerrar. E agradecer a vocês por ter mais um ano, estar mais um ano aqui conosco. Como eu disse no começo, se alguma casa se propuser a fazer o Evangelho o ano que vem em outro lugar, nós estaremos aí para dar o suporte também, para passar as informações de como a gente faz, não é nada complicado, né? E dá para fazer tranquilo em outros lugares, se vocês quiserem. Basta propor, né? Basta falar conosco aí. Eu já agradeço bastante. E essa música, Um Lugar Feliz, é o que a gente deseja para todos, para toda a humanidade. Encontrar o caminho mais curto que aprender a amar. É, vamos agradecer então a diretoria, toda a diretoria da ANSA. Levanta aqui para mim, por favor. É outro. Não, isso aqui não é coisa do Helder, é coisa do Alamar. O Helder não fazia isso, não. Agora o Alamar, se faltar força, não digo nada, né? Agradecer a diretoria, o senhor Rodolfo, que é o presidente da AME, está aqui, que foi quem mais se empenhou para o evangelho ser realizado, né? E o senhor Darcy, dona Helena, todo o pessoal da diretoria, pessoal que veio ajeitar aí as coisas também, Nabuco, que sempre está aqui trazendo som, ajudando a gente a fazer, Rodrigo, né? Com a parte toda de mídia aí, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à presença de todos vocês. E a hora do abraço. Cadê o Pedro? Foi embora? Tá ali, ó. Foi engraçado. Você mudou de posição, né? Tá mais ou menos assim, né? Para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera estações.